Em João Pessoa, sem horário de verão, agora são 8:06. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz e ZYI 697, AM 920 kHz. João Pessoa, Paraíba.